Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 18 de dezembro, em segunda discussão, o projeto de lei 307-A de 2011 do deputado Bebeto do Solidariedade, que inclui pessoas com 65 anos ou mais na lei que obriga a cobrarem tabela de consultas a clientes com vínculo com empresas de planos ou seguros de saúde e medicina de grupo. A referência, como na lei, será a tabela da Associação Médica Brasileira. Reportagem Ronaldo Ribeiro.